Escuridão, um grito na multidão. Era de uma mãe desesperada pela perda do seu filho, que foi morto com uma bala perdida. Deu um grande tiroteio entre policiais e ladrões, que traçavam todos um só caminho, com uma só trajetória: de matar ou morrer, de matar ou morrer, de matar ou morrer. Mas é sempre assim. No nosso país morrem pessoas inocentes e os culpados não. Isso que traz revolta à minha mente. Depois que o tiroteio acabou, a grande tragédia ali chegou. Estava ali um corpo de uma criança caída no chão, toda ensanguentada com uma bala alojada no coração. Morreu então mais um irmão que sofreu com a consequência e a violência entre policiais e ladrões. Mas aquele corpo de uma pessoa inocente poderia ser meu, até mesmo seu. Foi levado para o necrotério e lá então foi feito a autópsia, que constatou que aquela bala perdida que acertou em cheio aquela criança saiu de uma arma calibre 38, que era de um dos policiais que participava da guerra marcada cheia de ódio e sangue contra os ladrões. Então foi registrado um boletim de ocorrência como uma bala perdida na escuridão, na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão. Mas aquela mãe que chorava desesperada pela perda do seu filho não sabia então que aquela bala perdida que acertou em cheio pro seu filho saiu de uma arma calibre 38, que era de um dos policiais que ali estava, mas não foi condenado pelo ato errado que cometeu contra uma criança que tinha apenas 8 anos de idade, que sofreu com a crueldade e também com a falta de penalidade e capacidade de uma justiça que comete várias falhas no nosso país, denominado Brasil, denominado Brasil. Então foi colocado em questão uma bala perdida na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão. Que vivemos diariamente manipulados por uma organização FDP que nunca mostra os verdadeiros culpados, que muitas vezes são policiais, homens do poder que se escondem todos atrás de um imenso véu branco que representa a paz e a justiça do nosso país, que nunca existiu, que nunca vai existir. Então foi colocado mais uma vez em questão uma bola perdida na escuridão, na escuridão, na escuridão, na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão, morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão. Diariamente no nosso país morrem várias pessoas inocentes, vítimas da violência, da ignorância humana, que dispara o seu gatilho na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Morri então mais um pobre cidadão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Uma bala perdida na escuridão. Bala não é de vestir, aqui não tem dublê. Morri então mais um pobre cidadão.